Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Transe de regresso à antena da SBSR e vamos começar com Valiska, um disco de 2015 do escocês John Lenca que resulta de uma espécie de exílio de 6 meses depois do jovem músico ter saído de casa apenas com um laptop e uma mochila com algumas roupas de John Lenca, o piano transformado também por Piano Interrupted em Valiska, o tema título, uma espécie de valsa inebriante. Boa noite, fiquem nesse lado, vamos estar aqui na antena da SBSR durante a próxima hora, sem palavra cantada. Bem-vindos. Início do Em Transe de hoje com Valiska, tema título de 2015 para John Lenka. Logo a seguir, Harmonium in the Well, um dos temas que vem no EP Encores One, de Nils Fram, ele que nos últimos dois anos esteve preocupado em construir um novo estúdio na Funkhouse em Berlim e acumulou uma série de peças musicais, muitas delas dentro do incrível LP All Melody, mas também só ao piano e com Harmonium. Encores One sai agora, o EP de Nils Fram. Passou por aqui Harmonium in the Well. Seguimos em frente pela pequena editora argentina Ahora. Eterno saiu lá em Possibilidade de Teu Nombre, do músico Bernardo Duran, alter ego Peregrino. Vamos avançar com La Primera Mirada. Mais um novo disco por aqui, australiano Luke Howard, a deambular entre peças ao piano e outras com enormes orquestrações. Foi o caso de Map Is Not The Territory, vem tudo em Hope and Heart Story. Logo a seguir ao piano, I Still Dream About You Sometimes But Not Always, para seguirmos com o nome de Baltimore, estado do Maryland, nos Estados Unidos da América, M. Ostermeyer, da edição Chance Reconstruction, Chasing Ghosts. Thank you. Algumas novidades no Em Transe de hoje. Já tivemos EP novo da Nils Fram, disco em formato LP de Luke Howard, e há pouco duas para Tania Giannoli a juntar-se a Rob Thorne, o perito máximo de um instrumento ancestral de sopro, um instrumento Maori, e também Steve Garden, engenheiro de som e fundador da editora neozelandesa Rattle. É exatamente por aí que sai Riua. Tania Giannoli, Rob Thorne e Steve Garden, primeiro Spell, depois Timeless, logo a seguir 36, o projeto de Dennis Eldelston, e tocamos mais um disco novo, John Hopkins, Singularity, entre o techno, reminiscências do acid house e também uma música mais espiritual e minimalista, tudo em Singularity de John Hopkins, primeiro Echo, Dissolve e agora Recovery, músico londrino John Hopkins. Altura de fecharmos esta sessão do Em Transe. Lá em cima, Frozen Fountain, do LP conjunto de Ryuichi Sakamoto e do pai da editora 12K, Taylor Dupree, chama-se Disappearance. Para o final, um tema popular que se transformou num standard de jazz, composto por Victor Young, que às vezes é cantado, letras de Ned Washington, canção de 1949, mas recriada por Bill Evans para a edição de 61, Waltz for Debbie, chama-se My Foolish Heart. A terminar esta sessão do Em Transe, dizer-vos que este e outros programas transformam-se em formato podcast, links em radiotrans.blogspot.com ou na loja do iTunes. No sítio do Em Transe encontram também os poemas de Ana Freitas Reis e as fotografias de Alípio Padilha. Eu regresso de hoje a 8 dias. Fiquem desse lado, continuem na antena da SBSR.